A voz que vem das ruas, a voz que vem das ruas, a voz que vem das ruas, a voz que vem das ruas, a voz que vem das ruas, a voz que vem das ruas, a voz que vem das ruas. Bom dia pra nós, que lindo céu azul. O céu nasce na leste, clareia até a sul. Por baixo das brasilite, barraco de madeirite. Janelas abertas, de frente para o crime. As ruas me atraem, conheço minha raiz. Bem-vindo do gueto, eu sei de onde saí, tio. Da matéria-prima fui tirado pra vencer. Sou homem mortal, sujeito a morrer. Ninguém é mais que ninguém. Pode crivar a frase, aqui a lealdade esmaga os covardes. Nego mola pelo rap, bem longe da emoção. No espelho, no fundão, uma nova geração. Vida cruel, por aqui, antiga 63. Contagem progressiva, de 0 a 3. A mente dos moleque programada pra explodir. O mundo vai chegando aqui, bem perto do fim. Fuzil falso entre pé, na mão de uma criança, guardando um arsenal. Na moral, sem infância, o homem, a ganância só causou destruição. Do Rio SP, chegou já no fundão, explosão. Clarão o céu, a noite já chegou. Na fé, eu vou que vou, no Deus que me criou. Nós somos homens, criado pra viver, depois morrer. Como a erva que seca e não volta a florescer. Nós somos homens e não máquina inquebrável como o aço. Mas temos uma mente calculista nos barracos. O braço que levanta o desvalido no asfalto. As marcas pelas ruas, a cena foi de fuga. Função pobre louco nas bombetas pelas ruas. Zona leste, a febre, nem tudo tá azul. O vento sopra aqui, sopra lá também na sua voz. Que reivindica quem não é logo amarela. Na cena do debate, quanto tempo fecha? Devolve a camiseta, o rap é pra quem é. 40 na estrada, o mundo não dá colher. No olhar, sei quem é. No louca intenção, no jeito no andar, no falar, na expressão. Então, quando quiser, demorou, é só chegar. Antiga 63, ouve aí, é nós que tá. A voz que vem das ruas, a voz que vem das ruas. Função pobre louco, mostra o rosto sem os fura. A voz que vem das ruas, a voz que vem das ruas. Função pobre louco, mostra o rosto sem os fura. A voz que vem das ruas, a voz que vem das ruas. Função pobre louco, mostra o rosto sem os fura. A voz que vem das ruas, a voz que vem das ruas. Função pobre louco, mostra o rosto sem os fura. Queira paz, mas não, aqui a Globo vende. Aqui te deixa de subalterno do aluno do Mackenzie. Não há paz da detenta que dá luz algemada, nem do carro com quatro cabeças decapitadas. Através seu celular rico faz terrorismo digital, te fazendo crer que é mimimi. O massacre social, resultado não compartilhamos. Vídeo indicando o livro, damos like na morte. Transmitida ao vivo, triste ver meu povo rezando pro farejador falhar. Pra quando fugir da ronda com a CBR, a câmera não filma pra que o polícia paisana no shopping não se envolva. Enquanto estouram a vitrine, pelos bulô vai enfiar frase: bandido bom é bandido morto no seu cu. Boy, cê sabe que não temos acesso ao conteúdo pro Sisu. Admita que só montaram siglas em celas, porque siglas como a USP sempre excluir a favela. Pesames pra Chapecó, mas não pode ser ocultado que todo dia o Brasil derruba um avião de favelados. Que segue o processo de branqueamento de Dom Pedro. Antes importando europeu, agora dizimando o negro. Presidente vai se fuder com seu drone, porque em vez do tráfico não mapeia o mapa da fome. Porque não pune violador da lei de execução penal, que prende suspeito em lixeira até a vaga prisional. Faça jantar pra indenizar pela escravidão, pelo descendente com carregador caracol e farta munição. Que fugiu da microcefalia inoculada por opressor, pra um dia ter que comprar habeas corpus de desembargador. No ritmo dos bens do político aumentando 300%. Lanço a rima contra o sonho da carga de medicamento. Tem a voz que vem das ruas ecoando no novo Vietnã. Tinha o dobro invadindo triplex de minigun.